Na tarde de terça-feira, durante uma operação de rotina no posto fiscal Bom Jesus, em Medianeira, servidores da Receita Federal de Foz do Iguaçu realizaram uma apreensão de 2 quilos de crack. É mais uma etapa da Operação Fronteira Blindada, informaram os agentes fiscais. Por volta de 15 horas, em abordagem a um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu-Ponta Grossa, os cães farejadores da Receita encontraram 2,70 kg de crack, escondidos dentro de uma caixa de som que estava no bagageiro do coletivo. A bagagem pertencia a uma mulher que foi identificada e presa em flagrante delito por tráfico de drogas. Ela foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil de Medianeira, apesar de negar ser a proprietária do entorpecente. Ela não revelou para onde estaria levando a droga e nem quem seria o verdadeiro proprietário, reservando-se no direito de permanecer calada e falar somente na presença do juiz. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.